140 δεν έχουμε αυτή το τριζόταμιο. Είμαστε. Τρίζω ή τον αγώνα σε όλα στους πάτσι που γυρίζει τον τρίζω να ψώ. Τρίζω να φωνάσιο. Άλλο Σαλβαδόρ, Βουέρα, Στέτρα, Ζόιτ, Μαβίλνο, Λιβρό. Ταξί, Αλφα, είναι παρκέντη τα Ζουλιέτ. Αλφα, είναι τα Ζουλιέτ, Τρίζω, Μαβίλνο. Ευρύ, τα Τρίζω, Ζόιτ, Μικουάνα. Τρίζω, Ζόιτ, Μικουάνα. Boa noite, eu vou no 896 para nós tomar um. 896, pronto para cópia? Autorizado João Pessoa, nível 370, via Perwisk 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda. Controle 19.8, aciona 5146, coteja. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Tá 389-1, táxi via Juliette, portão 2. 389-1, Juliette para o portão 2, obrigado. Um 52 decolou os 47, controle 1, 9.8. 9.8, boa noite. E Salvador, tá 31, 52, cruza 1.800 na boca. Tá 31, 52, boa noite, contato radar, suba para o nível 330, saída Puca. 330, Puca, 3, 52. Após o TAP, desce para 2000 pés, QNH 1015, está autorizado a aliança de seguida, pistona 0, reposto estabilizado. Salvador, gol no 994, quarterback para a meta 3. 37, chama para o táxi. Esse é chama táxi no 994. Para posicionar o gol 1 no 606, no 25. Autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi. 952, Centro Recife, no 2685, no 2545. 2685, Recife. Boa noite, tá? 3, 152. Boa. Confirma 994, 107 a bordo. 107 com 1215 de autonomia, Salvador é alternado. Altímetro no 014, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite, sua 95, com voo. Índia Alfa, 1895, boa noite, 994. Táxi Gol 1606, tá com 100 a bordo, 4 horas e 26, alterando o Fortaleza. Gente, uma centena a bordo, altímetro no 014, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1.95, bom voo. Eu ativo, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1.95, obrigado, tchau. Salvador, gol no 994, boa noite, ponto espera no 1-0. Utilizado na Ed Colar 94, vento 1 no 20 graus, 89. Além da cola na 10, com 994. Salvador, gol no 896, puxa o caramento, gol no 0. Autorizado, chama para o táxi. Motor 3070 está estabilizado no S6, vamos lá. Motor 3070, completa aproximação, torre no 895. 895, motor 3170. Torre ao voo 1606, muito bom dia, próximo ponto de atenção. 1606, mantém a posição. Irá bater, bom, 1606. Decola 5.000, controle 1, 9.8. 119.8, boa noite. Oi, Salvador, até 3.070, boa noite, está estabilizado no UFC, visual para pista. Gente de Bipuso, vento 1 no 20 graus, 8 9, check 3, 3, 1, 7, 0. Tem baixo travado, está livre a pausa, na 1.0, até 3.070. Salvador, boa noite, gol 994, decolou no seu escudo. Gol 994, boa noite, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, gol 994. Paulo, gol 4896 para o táxi, 1978 a bordo, 2:25, até no Marcelo. 178, 2:25, Marcelo. 2. Ciente copiado, táxi aprovado, pátio Índia, teu ponto de esperada 1-0. Lá, torre 1-8.95, o ajuste 1-0-4. Agora, Pátio 5.0, 95. Valeu, Matheus, 6.06. 6.06, valeu, Matheus. Boa noite, prossiga táxi Alfa e reporte antes da Juliette, 3170. Decolagem 606, Ventura 20 graus, 8 metros. Vem da colagem, pistão 0, gol na 606. Medo com 01, controle 19, decimal 8. 98, boa. Boa noite, 96, 0. 6, 8, autorizado a lei, manter. Valeu, manter. Controle Salvador, bom dia, zona 606, passa 1500 para 390. Bom dia, contato, mantém nível 390, vou no 606. A gente pode voar na prova de Spa? Inicialmente já mudou no 606. Vamos com o 606. Quase, chama Recife agora, frequência 1 com 2085, alterno 2545, com 994. 2085, 2545, boa noite. Boa noite. Decolagem 896, 120 graus, 89. Boa noite, 96, contato radar, sul mantém nível 370. 370, 296. Aguardando voar para o Campina Grande, com 606. Tem, pegou as coordenação. 606, chame Recife agora, 12685, alterna 12545. E solicite diretamente Zipar, pois até o presente momento não temos a, não tivemos a autorização. É, tipo, não. Voo 896, chame Recife agora, frequência 12685, alterno 2545. 2545, boa noite. Boa noite. com a mensagem, o Mike Bravo Whisky. Ok, Mike Bravo Whisky, solicitando autorização de reboque para a posição 1, parte 1. Autorizado em seu reboque no pátio 3 e reporte para ingressar no grande pátio. Positivo, reportarei, muito obrigado. 3520, sem identificação, desta via chegada à área até 2000. Ajuste 1094, aguarde procedimento ILS aqui sobre. Para 2000, prendendo a área. Afirmativo, e acione o modo idêntico. Solo Salvador, é o São Mike Bravo Whisky, informa o terno do reboque, posição 011. Muito obrigado e um bom dia. Sim, bom dia. Zero autorizado final LS. Autorizado LS, tá 3520. Autorizado 1735, para dispersão, na minha escuta permanente. Salvador, voo 19, voo 186, boa noite. Boa noite, voo 186, tendência de estação, autorizado, decidia, chegada na área, até 2000, ajuste no 014. Via maré, até 2000, voo 186. Afirmo e aguarde o final do ILS X-Ray. Guarda final do X-Ray, 18 no meio. Ao 3520, complete final S, chame agora a torre 118 decimal 95. 895, boa noite. Boa noite. Salvador, TAM 3520, boa noite. 120, avistado sinal, check trend de pouso, vento 120 graus, 10 lanche. Autorizado pouso na pista 10, TAM 3520. Solas 40, direito 29 Sol. 29, boa noite. contact now. Salvador, boa noite, Delta 3520. Boa noite, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 3520.